fora do lugar. Modelo regular. Ela veio me mostrar que o céu é doce. Mais doce do que a sensação. Velocidade, som. Que a sorte que me faz cantar. A melodia colorida pra esquecer.